tropa! Bora, DJ Abilson, produtora RC Produções! Não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Você nem sequer ligou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Um beijo! Você nem sequer pensou em mim, você nem sequer pensou em nós. Você foi, lembrou isso assim, você só pensou em si. Você está só, live ao vivo. Você veio me procurar, mas agora o que aconteceu? E agora quem não quer sou eu. Fala galera do Facebook, Maiara Sterling, banda Meninos da Tropa. E o sucesso continua assim só pra vocês, viu? Mas agora que você está só, e assim ó, você veio me procurar. Mas agora o que aconteceu? E agora quem não quer sou eu. Oh, oh, oh, oh. O tempo que te chegou, ai sem mim, você nem esquecer de ti. O quê? Oh, oh, oh, oh, oh.